deitá-la na janela, vai vazada passar e houvesse nela alma fica a chorar. Este desfile que passa fica a saudade sozinha, até graça, perdão a graça que tinha. As ilusões a expir encheram-a, lá estão, e a gente vive dos tempos que já lá vão. Lá vem gingando nesse teu passo miúdo, melena preta, calça justa afiambrada. Como damos tu que foste para mim tudo, hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças, graçosa ironia, eram da rua, andavam de boca em boca, e era verde que não sei o que sentia. Talvez loucura que por ti andava louca. E na janela do peito, aberta para o passado, todo feito fadistas e fado. Estreita a alma na janela, vai o passado a passar, e ao ver-se nela, a alma fica a chorar. Neste desfile que passa, fica a saudade sozinha, até graça, perdeu a graça que tinha. As ilusões as que encheram, a lá estão, e a gente vive dos tempos que já lá vão. Fica a saudade sozinha, até graça, perdeu a graça que tinha. As ilusões as que encheram, lá estão. E a gente vive dos tempos que já não dão. Diga lá ao Senhor Fado. Somente o coração falou por nós os dois e disse coisas lindas que os lábios não disseram. Nenhum de nós teve culpa de me creres e eu te creres. Gostei, tu gostaste e nada mais sei dizer. Que importa que o mundo fale, maldizendo o nosso amor, se ele fala sem razão, é sinal que esta paixão sempre tem algum valor. Falar sem saber não chega a ser falar, não chega a ser dizer. Só fala quem não ser. Sentir o que é um grande amor que nasce dentro em nós e morre com a gente. Nenhum de nós teve culpa de me crer e eu te crer. Eu olhei e tu olhaste. Eu gostei, tu gostaste e nada mais sei dizer. Que importa que o mundo fale, maldizendo o nosso amor. Se ele fala sem razão, é sinal que esta paixão sempre tem algum valor. Que importa que o mundo fale, maldizendo o nosso amor. Se ele fala sem razão, é sinal que esta paixão sempre tem algum valor. Ficamos agora com mais três bonitas vozes aqui no Diga Lá ao Sr. Fado. Mais três vozes que impressionam, três vozes cheias de emoção portuguesa. Eu que saiba, na voz de Alfredo Duarte Júnior. Logo depois ficamos com Coisas que o Tempo Não Leva, na voz de Odete Mendes. E terminamos esta nossa segunda seleção de hoje com Fado das Contas, na voz de Cândida Ramos. São estas as três vozes que trago para ti. Pensão em que te levou foi por capricho que o fez. Há de saber quem eu sou quando souber quem tu és. Há de sentir bem o tal que eu senti quando eras minha. Adorar-te como escravo, servir como rainha. Eu que saiba que esse homem que tens agora te nega pela vida fora o que eu nunca te neguei. Eu que saiba que ele não sofre por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. E eu que saiba que ele não sabe por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Quero ver o dar-te a graça que mantens com altivez, para que outro depois lhe faça o mesmo que ele me fez. De resto nada me assusta, só quero por óleo cru que ele saiba quanto custa uma mulher como tu. Eu que saiba que esse homem que tens agora te nega pela vida fora o que eu nunca te neguei. E eu que saiba que ele não sofre por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Eu que saiba que ele não sabe por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Eu que saiba que ele não sofre por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. E eu que saiba que ele não sabe por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Sr. Fado. Vim de tão longe correr para acabar mais tarde mais chegar para ficar sozinho. Percorri tantos caminhos, mais tarde mais chegar. Chegámos ao fim do nosso Diga Lá ao Sr. Fado de hoje, ou melhor, da segunda edição do Diga Lá ao Sr. Fado de hoje, 22 de outubro do ano 2010. São grandes fados que passam por aqui são as grandes vozes que trago para si. Já sabe que pode pedir também aquele fado que quer ouvir, que quer dedicar ou que quer apenas recordar, www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga-nos o fado que quer ouvir, se quer ou não dedicar, e claro está. Diga-nos também se preferir alguma das duas edições diárias, em qual delas prefere que passe o seu fado. Vamos terminar com Manuel Azevedo Coutinho com Não é Amor, é Saudade. E terminamos com Voltar a Ser, na voz de Carminho. São estas as duas vozes que terminam assim a segunda edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Da minha parte é tudo. Voltamos segunda-feira entre as 13 e as 13h30 e na segunda edição entre as 19h30 e as 20h, assim é que é. Vamos terminar assim e eu desejo-lhe um ótimo fim de semana. Da minha parte é tudo. Fique bem e claro está. Até segunda-feira. Ao caminho, não digas à madrugada que me vais dizer adeus. Traz o vestido de linho, vem só e não digas nada que os sonhos já não são teus. Traz o vestido de linho, vem só e não digas nada que os sonhos já não são teus. Não tragas juras por Deus, nem gritos, nem desafios, nem censuras, nem receio. Só quero dizer-te adeus. Se vês meu rosto sombrio, não é tristeza em leio. Só quero dizer-te adeus. Se vês meu rosto sombrio, não é tristeza em leio. Traz o cabelo desfeito, os braços abandonados e o peito sem ansiedade. Que pelo caminho estreito, se vês meus olhos molhados, não é amor, é saudade. Que pelo caminho estreito, se vês meus olhos molhados, amor é saudar. Eu vou voltar a ser já fui um dia, tudo o que eu já queria ser antes de te querer. Eu vou voltar a ver o lado bom das pessoas, as suas coisas boas, antes de entristecer. Mas vão sumar paixão, sumar desilusão. já foi um dia tudo o que eu já queria ser antes de te querer. Porque eu vou voltar a ser tudo o que eu já fui um dia.